Quero dizer agora que o meu prazer é servir a Deus. Por sua grande graça, Ele perdoou todos os pecados meus. Quando eu não conhecia este evangelho de grande poder, pensei assim, eu vou dizer: eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Tens piedade de mim, Senhor, eu preciso de ti. Na salvação gloriosa da tua alma tu deves pensar. Se ainda és salvo, deves pedir pra Cristo te guardar. Não há grande pecado que Deus não possa lhe perdoar. É só pedir, é só falar. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Tens piedade de mim, Senhor, eu preciso de ti. Quem sabe você pensa que o seu problema não tem solução. Está desesperado e atribulado o seu coração. Mas o Senhor da glória quer te dar a paz e te abençoar. É só pedir, é só falar. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Tens piedade de mim, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Tens piedade de mim, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor.